Não é pra rir. Os outros já estão rindo aqui. Vamos rir. Tá, vamos lá. Chame de Deus, o comandor! Me dê um corpo vivo pra eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra com moqueca de esperança. Amarelo geladeira no ar! Aqui quem vos fala é o cramulhão dentro da garrafa do amarelo geladeira, Fred Pereira! E hoje eu estou aqui com aquele rapaz que gosta das religiões demoníacas como astrologia, Luiz Gelati! Astrologia e psicologia, não nos esquecemos. Psicologia também, não dá pra esquecer. E hoje estou aqui também com o capeta em forma de guri, Guilherme Pinheiro! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai. E hoje estou aqui também com convidados no Amarelo Geladeira, diretamente de um podcast que não é um inferno, mas é tão quente quanto. Do podcast dos Ticos! Direto do mundo do arco-íris, que também é conhecido como inferno, o Glomer! Fala, seus cabeças de abacaxi do Amarelo Geladeira! Eu acho que o diabo tá muito perto dessa esfera do podcast aí, viu? E também estou aqui hoje com aquele da qual o diabo fala pela voz dele usando as piadas mais infames, Esteban! Ah, que diabão pra gravar um podcast. Desculpa, é louco. Só até o diabo gostou. E só lembrando aqui pra você, ouvinte do Amarelo Geladeira, que você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail contato@amarelogeladeira.com.br. Lá você pode enviar seu feedback, sua opinião sobre o assunto e inclusive participar do nosso quadro, que é o Pergunta que nós respondemos. Que fica ao final de cada episódio do Amarelo Geladeira, que é onde a gente, além de fazer esse quadro, também lemos os e-mails e os recados dos nossos ouvintes. E ainda pode seguir a gente nas redes sociais, como lá no Facebook, que tá como Amarelo Geladeira, ou no Twitter, que está como Amarelo Geladeira sem o i, ou no Instagram, que é Amarelo Geladeira. E a gente quer fazer um desafio aí pra você que ouve o Amarelo Geladeira, que é o seguinte: se você gosta mesmo desse podcast, nós queremos que você compartilhe esse episódio. A gente tá esperando aí pra esse episódio, no mínimo 10 compartilhamentos. É muito pouco. Então tá fácil de fazer. Então se você gosta, você já riu, se você já achou graça, já te divertiu em algum momento da sua vida, poxa, eu acho que a gente merece aí um compartilhamento, um retweet, né? De Amarelo Geladeira. Faz o seguinte, vai lá no Facebook e compartilha ou retweeta no Twitter, ou faz isso nos dois, que é melhor ainda. Eu gostaria que vocês fizessem aí o merchan pra galera aí, pro ouvinte, sobre os Loxicos, que quem não conhece, que eu acho muito difícil, mas quem não conhece os Loxicos, fala aí pra galera sobre os Loxicos, pra eles poderem ouvir esse podcast de vocês. Eu acho que simplesmente todas as pessoas já nos conhecem. Céu, bicho. Nossa, isso aí. Estamos no caminho certo. O podcast Loxicos é o 17º podcast mais engraçado da podosfera. 17º, já tá. É o Anki. Sim. Sei lá, então você tem um podcast de humor, então a gente alterna, a gente tem 3 vertentes, olha que palavra bonita. Você leu isso hoje, né? Você leu isso hoje, falou, vou usar. Tava no livro do Marx Geringer, que tá aqui na minha cabeceira. Então a gente fala de pauta normal, de nostalgia, de coisa cotidiana, tipo nojo, mentira, por aí vai. Tem o Chico News, que a gente fala das piores notícias da internet, comentando com humor ácido, criticando todo mundo ali, zoando, fazendo piada ruim. E temos o Chico Show, que tivemos o prazer de ter o Fredão lá, que é nosso game show, nossa competição gincana ali, que tem suas brincadeiras de música, que volta teve aqui, a gente tem lá de... Tem pergunta e resposta às vezes, então é uma loucura total ali. E o Chorume Musical. É, o Chorume Musical que só tem um só até agora, que é um quadro de paródia de música, mas tá lá, tem um, então tá bom. Ouve lá o podcast dos Loxicos lá, galera. Vai estar o link aí no post, que é pra vocês poderem entrar, dar uma olhada. Eu vou recomendar um episódio pra vocês ouvirem aqui, que é o episódio da NFL, que é um puta do episódio, bacana, cara. Foi o episódio que eu iniciei com os caras. Foi um episódio cheio de informação e muito engraçado também. Então eu aconselho vocês a iniciarem nesse. E hoje, qual é o episódio que a gente vai falar, Luiz Gelati? Hoje a gente vai falar sobre esse rapaz muito conhecido entre nós, esse moço de posses e bom gosto, que é brother da Xuxa, que tem música dos Rolling Stones, que já ajudou muita gente a chegar no topo. Sérgio Malandro. O cavalo branco. É, ele é o capeta em forma de guri, né? Ele é o capeta em forma de guri. Exatamente, ouvinte, a gente vai falar sobre ele, o mochila de criança, o pé da Alessi Brandão. Vamos falar sobre o professor de behaviorismo. Nós vamos falar sobre ele mesmo, o tinhoso, o capeta. Meu Deus do céu! Vocês estão aí já com o crucifixo de vocês? Que crucifixo? Eu acredito nessas coisas não, rapaz. Não acredita nisso não, mas ele acredita em você. Já tô aqui rodando, eu acho que é o contrário. Tô parando pra fofão. Só no boneco do fofão. É, pode crer. Eu tô aqui, cara, que eu já fiz várias rezas antes de iniciar esse podcast. Eu tô protegido, viu? Pode vir. Não, não vem não, tô brincando. Mas assim, você achou a virgem? Que virgem? Gente, Juliana tá desmaiada. Amarelo geladeira. Exatamente, eu pensei, pô, a gente vai falar do diabo, então a gente tem que falar de alguém que é tão ruim quanto, né? Então eu pensei no Bruno e nas suas piadas, então eu resolvi chamar ele, né? Pra vir falar aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pra eu já saber se eu posso dar uma andada um pouco mais forte sobre o assunto. Vocês têm medo do capeta? É, tem não. Bem, não. Acho que não. Acho que ele tem mais o que fazer do que atrasar minha vida. É, ele vai tentar ferrar minha vida. A cada 50 metros eu dou um tropicão, ou acontece uma coisa ruim, ele dá risada e fala, a natureza já tá tomando conta desse aqui, de boa. Ele tá mais interessado, no caso, em fazer contrato com um artista, né? Ele tá mais interessado... Cobrar o óbvio, né? Fala, e aí, vai morrer quando, cara? Tô te esperando aqui, ó. Você tá devendo, amigo, você tá devendo. Mas e aí, gente, vocês acreditam no diabo? Não, ninguém acredita. Não, beleza. Então, acho que não, isso aí é invenção pra assustar as pessoas. Pensa o seguinte, eu acho que a ideia do capeta, ela foi um pouco desenvolvida pra exatamente a pessoa utilizar como uma desculpa. Que a pessoa vai lá e fala, puta que pariu, matei meu vizinho, filho da puta, botando funk alto aqui na esquina, eu louco pra dormir. O capeta. É o diabo, isso é do diabo. É o diabo, cara. Tem galera que faz isso, fala que foi o diabo. Tem uma reportagem antiga que, tipo, whatever, foda-se de onde é. Talvez, às vezes, até coisa da minha cabeça, não existe isso, às vezes é o diabo dando uns toques, né? Mas tem uma reportagem antiga que uma pessoa matou uma outra pessoa, né? Quando ela foi presa, ela disse que não foi ela que matou, que ela tava possuída pelo Satanás. Pois é, é uma boa desculpa isso daí. É uma boa desculpa isso daí pra qualquer coisa, inclusive eu uso essa desculpa pras coisas que eu faço na vida. Vocês não usam, não? Eu não costumo assim, porque eu sou uma pessoa humilde, tá entendendo? Uh-huh. Aquela humilde. Coisa, se alguma coisa fosse possuir do meu corpinho, você acha que Satanás, que é o Satanás, vai sair do lugar que ele tá lá pra vir me possuir pessoalmente, não. É, porque nada tá possuindo, nada tá possuindo esse corpo aí, né? Que deselegante. Você me ofende com essas verdades. Eu acho que se eu fosse culpar o capeta por cada cagada que eu faço na minha vida, meu amigo, ele tá bem ocupado, né, cara? O capeta ia tá cuidando só de você, né, cara? Porque é cada cagada que você dá, bicho. Amigo. Na verdade, o capeta é um bode expiatório. Ah, não, gente. Eu achava. Vocês estão ouvindo, vocês não aguentam essa semana. Quem tá aí? É você, Satanás. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, séria aí, sobre o chifrudo, que eu queria perguntar pra vocês. O que tem meu vizinho? Desculpa interromper. Ah, sou seu vizinho? Opa, quem? se aparecesse agora, vocês estão aí gravando, pum, pum, surgiu aí do lado de vocês o chifrudo, ele, o Satanás, e ele falasse, o que vocês querem pra sua vida? Fazer um pactozinho, coisa assim de boa. O que vocês pediriam? Um diploma, eu quero certeza. Me formar. Eu quero me formar, uma boa, velho. Gente, não serve pra nada, eu tenho um diploma e não me ajudei em nada na vida, então... Eu quero dinheiro. Isso, fica a dica. Não, cara, o que eu iria pedir pro demônio, cara? Não sei. Uma coisa simples que eu ia pedir pra ele, pra ir pro céu. Você ia quebrar o pacto. Aí eu queria ver o que ele iria fazer, cara. Eu ia bugar o demônio. Eu ia, porra, Fred, eu ia pedir fudendo, pra ele cara. Devolver o da Leste. Ele precisa ir de gato. Famoso finado da Leste, cara. Finado da Leste. Levou ele muito cedo, né, Satanás? Levou muito cedo, pô. Da Leste de volta. Eu ia pedir uma lipoaspiração. Nossa. Por que que você ia pedir uma lipoaspiração, cara? Porque eu tenho gordura sobrando, velho. Ele podia levar embora. É, ele ia falar assim... Magrinhos. Ele ia falar assim, vem comigo aqui pro inferno que a gente vai queimar essa gordura toda. Porra, cara, mas daí é simples. Não precisa pedir pro diabo isso. Sei lá. Pede pro Luciano Huck. Ele vai falar pra você, porra, beleza, mas daí você dança aqui no palco com uma Gretchen e... Cara, pede pro Gugu isso. É um valor muito alto. Vender minha alma pro diabo é menos vergonhoso do que dançar no Luciano Huck. Mas, ô Glomer, é muito controverso você pedir pro diabo tirar a sua gordura, sendo que as diabetes, elas dão as gorduras pra você e por aí vai. Não é possível, não. Só que o pariu, nossa senhora. Caralho, meu, puxa, tu tá afiado, né? Mas também faz uma semana já que você tá afiando essa... Tridente, meu tridente tá afiado aqui faz tempo. Mas a gente tinha começado a falar agora mesmo, gente, a questão do diabo como desculpa. É tanto o diabo quanto Deus, pra pessoa se isentar de tudo, né? Vocês conhecem alguém que utiliza esse negócio de capeta pra poder se isentar das suas culpas, dos seus assassinatos, dos seus tráficos, de todos os seus crimes? Ah, não, porra, não, com certeza, sempre. Com certeza, eu, né? Não, eu faço muito, pratico. Não, cara, mas você vê, tipo, esses jornalismos meio extremos, assim, tipo, Cidade Alerta, tá ligado? Da Atena. Eles direto, eles falam, não, cara, porque isso não pode ser obra de Deus. E se alguém incorporado quando eles pegam esses crimes mais hediondos, eu fico, porra, vai tomar tipo, no cu, velho. Sei lá, matou a mulher, picou e fez estrogonofe. Os caras vão falar, não, tava ali com capeta no cu. Pior que não, teve um caso lá, um cara, é pesado pra caralho, o cara estuprou uma idosa e usou um Jesusinho, assim, como... Ele simulou o exorcista. É, aí, tipo, os caras falaram, não, cara, e ele deu a desculpa que ele tava incorporado pelo capeta. Foi o cão que botou nós pra beber. Foi mochila de criança. Ali. Vocês aí, vocês têm algum costume? Vocês aí, dos loxicos, que tem o diabo bem próximo de vocês, tem um sobrenome de praxe? Eu sempre costumo culpar o Esteban pelas coisas. Não, eu conheço uma pessoa que vai muito na igreja, tem uma pessoa que dá alguma coisa certa pra pessoa, ela fala assim, ah, foi Deus que ajudou. Se não sei o que, foi Deus. Se a pessoa saiu de uma situação ruim, foi Deus. Eu conheço bastante. Tipo, ele era muito homofóbico, racista, assim, bizarro, sabe? Ele via na rua um cara de mão dada com outro, fala, isso daí não é de Deus, isso daí é coisa do diabo, que essas pessoas têm que parar com isso. Eu falo, meu, abre sua cabeça um pouco, cara, você não tem noção nenhuma de nada, tudo é o diabo. Eu ficava abismado com ele, eu até me afastei um pouco. Não tem como falar com uma pessoa assim, é muito cabeça fechada, sabe? É complicado mesmo, porque as pessoas, elas utilizam o diabo como essa desculpa para todos os problemas da qual tanto acontece pra vida dela, quanto pras merdas que elas fazem. Por exemplo, porra, cara, isso daí que aconteceu na sua vida, isso daí foi obra do diabo, não sei o que, você tem que ir pra igreja. Nossa, você não conseguiu, sei lá... Um emprego, assim. É, não sei, é um emprego. Ah, foi demitido. É, foi demitido, tipo assim. Você foi demitido do seu emprego. Tá certo que você lá no seu emprego, você não ia nele, você chegava bêbado. Que você deu uma garrafada na boca do teu chão. É, você deu uma garrafada nas pessoas, esse tipo de coisa, e perdeu o emprego. Mas isso foi obra do diabo. E caralho, mano, isso daí é obra tua, irmão. Tudo de ruim que acontece contigo é obra tua, cara. Não tem influência de diabo. Agora que você associou o desemprego ao diabo, então a gente acabou de descobrir que Deus não é brasileiro, e sim o diabo é brasileiro, porque com a taxa de desemprego que a gente tá aqui... É, Michel Temer, cara. Não deixa de ser um capeta, né? Ah, se a gente for analisar, o Congresso nada mais é que uma ordem, né? É uma legião ali. As palavras de invocação deles são verba volante, escrita manente, né? Se você for lá, eu já fui no congresso. Quando Mentira. Você chega, todos viram pra você a cabeça em 360 graus e falam, somos legiões. É assim lá, gente. Porque nós somos muitos. Porque nós somos muitos. É assim, desse jeito. Deucídio virou a cabeça e falou, nós somos muito, mas Deucídio deu uma piscada pra mim antes. Ah, mas eu também piscaria pra você se eu te visse pela primeira vez. Seu gostoso da porra. Eu fico imaginando Deucídio. Vamos parar com essa homossexualidade que é coisa do diabo, viu? Por favor, nossa. Para de pegar no meu pinto, Guilherme. Por favor, tesão, cara, mano. Para. Só quero seu braço esquerdo. Só de dente, rapaz. Ô, oh, teve aquela vez que eu fui numa festa fantasia que eu fui de diabo, né, cara? Eu lembro. É, o Fred e o Luiz tava, cara. Eu tive uma mina que ela tava tão bêbada, cara, que ela usou o tridente que veio na fantasia de polidense. Na moral, sério. A mina era uma anã japonesinha, assim. Ela usava o tridente como se fosse uma porra de um polidense, cara. Como? Patético. Mas peraí, o polidense... Peraí, não, por favor. Você tá me deixando acreditar que você é o diabo mesmo, cara. Ela pegava porra de um tridente de plástico e ela conseguia utilizar como polidense? Sim! Vai tomar no teu cu. É o poder do álcool. O poder do álcool do capeta. O Guilherme é malandro, rapaz. Ele pegou a fantasiazinha dele, a fantasia dele tinha chifre, mas não tinha rabo, né? Aí ele chegou pra menininha e falou assim, ô, eles tinham chifre, mas não tinham o rabo. Você me dá o rabo? Bela cantada. Você foi aquele dia que você foi pra delegacia, né? Pô, foi massa. Foi. Funcionou. Esse dia foi louco. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebub. Você tem alguma história com o diabo? É o quê? Não, que tipo, não, brotherade, né? Ah, não, a gente TV. É brother, a gente sai pra beber de vez em quando, tá ligado? Não com ele em si, mas alguma história envolvendo ele? Porque eu tenho uma história com o Satanás. Vou fazer o seu Moisés aqui, eu vou contar a história. Seu Moisés. Eu vou contar a história do diabo. Eu já vi o diabo. Conheci ele pessoalmente. Eu morava numa casa, cara, lá no centro da cidade. Hoje em dia eu moro na perifa, né? Antigamente eu morava no centro da cidade. Eu morava numa casinha, eu podia estar um pouco bêbado. Não podia sei. Estar um pouco bêbado. Pode ter influenciado no que eu vi? Não Pode, sei. Mas enfim. Eu cheguei na minha casa, eu era moleque, cara. Eu não tinha chave de casa, pulei o muro, né? Pra entrar dentro de casa. Já começa por aí. Fazer tudo do jeito que o capeta gosta. E fui entrar lá porque tava frio. Falei, caralho, vou pegar uma blusa pra me poder vazar pra rua e tal. E entrei dentro do meu quarto pra pegar a blusa, mexendo no armário. E sabe quando você vê canto de olho, alguém passando pela porta? Assim, Jesus do céu. Eu vi alguém passando. Essa porra dessa pessoa estava de vermelho. Eu falei, caralho, velho. Sabe quando você para, você dá aquele piripaque do Chaves? Eu falei, fudeu, velho. Fudeu de vez, cara. Eu falei, mãe. E nada, né? Eu fiquei... Puta que pariu. Uma coisa eu dessa? Falei, alguém tá me zoando, né, cara? Pá, fui lá, entrei. E a parte pra onde esse vulto, essa porra passou, esse capiroto passou, ele foi pra uma parte que ele só poderia voltar pra sumir dali da sala. Então eu teria visto ele voltando. E eu olhei e não tinha ninguém. Mano, não adianta jeito céu. Que eu vi que não tinha ninguém. Eu saí correndo, abri a porta no peito. Nem usei a mão, cara. Eu saí correndo, eu pulei o muro igual o Fofão, tá ligado? Maluco do céu, cara. Era o capeta furacão esse. Meus lábios. Meu Deus do céu. Ai, meu foi Deus. O capeta nossa, que te deu esse poder, cara. Parte aqui, velho. Vocês têm alguma história com o capeta? Vocês já reconheceram ele pessoalmente? Amizade? Eu invoco ele várias vezes, mas... ele nunca assim, me atendeu. Enxergar, eu nunca enxerguei. Mas na época que eu tava perdido na vida ainda, que eu não tinha conhecido ainda a palavra da macumba... Não Quando mesmo. A gente usava crack, tipo lá isso, na biqueira, né? Dormia no cocô... Tipo aquela música, eu era um bêbado, vivia drogado, na casa do senhor não existe satanás. Tô fazendo uso de drogas pesadas, tipo ensino médio. Astrologia. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra. Eu já ouvi umas paradas, assim. Não, tipo... pera aí, deixa eu falar uma coisa. Não me venha com essas piadas quando a gente tá com o Bruno Aldi aqui. O senhor me venha com um nível um pouco maiorzinho, por favor, viu? Que isso, gente. Todas as piadas são bem-vindas. Não. Você vai tomar no teu cu. Teve uma vez que eu ouvi umas paradas, assim, tipo... Tinha brigado com a namoradinha. Aí eu tava meio estressado, meio puto. Quebrou a mão. Não. Eu ainda tava na fase de só ficar puto. Ainda tava, ah, tá. Não tava na fase de ficar puto e com pau duro. Papo sério, aí tipo, eu tava deitado assim, pensando, porra, mas se eu pudesse voltar assim, fazer os negócios menos errado, eu comecei a ouvir umas paradas no meu ouvido assim, ô, você pode, eu posso te fazer voltar. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho, eu já tinha me cagado 3 quilos de bosta. Não, na hora. Caralho, sai daqui! Porra, eu corri atrás de um psiquiatra, falei, pelo amor de Deus, sangue, me dá um Lexotan, cara. Me dá um choque. É o seguinte, eu nem essa sensatez eu tive, eu perguntei o que, que ele queria em troca. Puta que pariu, vai tomar no seu cu, porra. Você olhou, era o Alpatino atrás de você. Não, aí ele falou assim, não... Se o Alpatino aparecesse atrás de mim, eu não ia ficar cagado, não, eu quero, eu não lembro o que ele pediu. Acho que ele falou, eu quero teu braço esquerdo. Eu parei assim, eu falei... Ele queria casar com você? Olhei pro meu braço, eu pensei, não vai, deixa quieto. Senhor, volte com uma proposta melhor, muito obrigado. Aí foi embora, passei uns 6 meses sem ouvir de novo. Aí um tempo depois... Ouvi de novo? De novo e tal, mas... Eu só queria uma mãozinha só, pô. Bom, você devia ter dado esquerdo, eu sei que você usa o direito. Não é, mas... Ué, cara, imagina se fosse comigo, cara. Eu quero seu braço esquerdo. Delícia, cara. Mas é como, é fishing ou é... Depende, você sente uma coisa grossa na mão, né? Mexe um pouco. Mas na moral, dessa vez eu parei assim, eu falei, rapaz... Passa um monange. Pega hidratante ali. É, ele pediu o braço esquerdo porque o braço direito ele já tem, que é a Xuxa já, o braço direito do diabo. O braço direito do capeta é a Xuxa. É, você ia ser tipo o Pelé dele, cara. Não, eu sou o Jô Soares, sua filha. Posso cair? Caia, nojento. Ai, que eu caio. Deixe ser fresco, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixa o cão miúdo em paz. Caia logo toda uma vez, fela da puta. Gostou? Alemão! Mas já que a gente tá falando dele, de coisa ruim lá do... Camisa de tactel. Do camisa de tactel. É o ventilador de teto. Eu gostaria de iniciar aqui uma conversa um pouco sobre a ideia que as pessoas têm sobre o diabo e querer utilizar ele não apenas ali como uma desculpa ou utilizar ele como algo pra você poder fazer alguma merda e culpar ele, como diz o Bruno Bode Expiatório. Mas eu quero fazer uma crítica do seguinte, utilizar a própria figura do diabo como uma representação de preconceito mesmo em relação ao que não é cristão. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso, até o Guilherme, o como é que é seu nome mesmo? É o tal do Daniel Cruz, caralho! O Luiz Gelati aqui, o seguinte... Meu nome é Lúcio. Jesus do céu, meu Deus. Tudo bem com essa porra, filha da puta. Shirley Hylaser. Pamela cor de rosa. Falar aqui o seguinte, sei que vocês também são frequentadores lá do uma batucadinha, gostam de uma macumbinha como eu. É o seguinte, cara, é a ideia de endemonizar as religiões afros. Eu não sei também se vocês já foram numa batucadinha, vocês aí dos oticos. Candomblézinho, uma coisa básica. Não, mas eu conheço porque minha cunhada costuma ir. Então eu já conheço bastante coisa porque ela explica, ela conta tudo. Você conhece também, o Glomer? Já foi? E uma parte da minha família frequenta frequentava quando eu era bem pequeno. Uhum. Boa parte da minha família é kardecista, né? Então, assim, eu era pequeno, houve uma integraçãozinha. Eu já vi como que é. Mas eu mesmo não segui nenhuma religião depois disso. Fui católico um tempo e tal, mas depois eu não me entreguei a nada. Tá um pouco certo, senhor. É, mas é assim, tipo, pelo que eu vi, cara, são pessoas que estão exaltando a sua fé, assim como os cantos dos cristãos, é igualzinho. Assim. Sim. É, exatamente, exatamente. Instrumentos diferentes, com letras diferentes, mas cada um da sua forma. Exatamente. Até pra você falar do kardecismo, que até o próprio kardecismo sofre disso, né? Da galera falar, isso é do diabo! Sim. Só que ao mesmo tempo que o kardecismo sofre isso, eles também falam que, tipo, que o... É porque eles têm influência, né? Se considera auto-espiritismo. Então eles falam, assim, que o pessoal do candomblé... Quando eles estão dando oferenda pro orixá, na verdade, eles estão basicamente alimentando de demônios, tá ligado? Eles estão falando assim que você tá trabalhando com espíritos que não são tão legais assim. Então, um pouco disso vem também pela... Porque caso as pessoas que não saibam... Porque tem muita gente que lê Bíblia... Não... Quer dizer, tem muita gente que se diz cristão e nunca nem leu a Bíblia, sabe? Verdade. Nunca leu a Bíblia, porque a própria Bíblia em si nunca falou diretamente do diabo. Nunca. Ela fala de Satanás. Se formos analisar as traduções que a Bíblia já sofreu, Satanás nada mais é do que o inimigo. É algo que te... É o contrário. É o contrário. É, o contrário. É, tanto é que tem dentro do islamismo, pré-islâmico eu não sei na cultura árabe, mas eles têm muito essa coisa do Satan. É, o Satan. Ele que é o contrário, mas não é necessariamente uma força maligna. É alguém que te faz seguir ao contrário do caminho certo de Allah, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, Satanás, quando eles se utilizam... Cristões, né? Sobre Satanás, ele tá se referindo ao inimigo. E o inimigo, muitas vezes, não é um ser. Às vezes é você mesmo. Tem muita questão de... Não me ajude a segurar. Tem muita questão de traduções que foram feitas da Bíblia. E uma coisa que agora eu vou explodir a cabeça, ou não, do ouvinte. Satanás não é a mesma coisa que Lúcifer. Olha aí. Eles não são a mesma coisa, cara. Eles Satanás são... é o inimigo. Lúcifer, ele é a estrela da manhã, o filho da alvorada. Se a gente for levar ao pé da letra, estrela da alvorada, Vênus, né? Olha aí, tá vendo? Entrando na astrologia, sou satanista. É Vênus, cara, estrela da manhã. Lúcifer, que eles estão se referindo a Vênus, e que é uma passagem que é o Isaías 14. É, como é que lê essa porra aqui? Capítulo 14, versículo 12. Tá certo. É o Isaías. É hora e minuto. É hora e minuto. Não, é o placar. Isaías tá com 14, versículo com 13. Tá um jogo equilibrado. Exatamente. Isaías, às 2 horas e 12 minutos, ele falou: como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Tipo assim, primeira coisa. Quer dizer uma porra dessa, né? Eu não entendi nada. Caralho. Cara, eu queria saber o real, assim. O que, que deve ser o real significado das coisas que a Bíblia fala? Todo mundo quer saber isso. De possibilidades. Caralho, sim. É como eu faço. Se o Moro pega uma Bíblia, ele faz o que ele quer, cara. Ele absorve o capeta. Ele absorve o capeta. Você é louco, cachoeira. Fala assim, ah, foi banido? Não, você foi banido, mas você foi banido injustamente. Então agora você tem direito a metade dos bens conjugais. Vai, inclusive, grampear a ligação de Jesus Cristo com Deus, certamente, cara. Tá lá o crente falando com Deus, assim, alô, fala, querido. Desde besteira, seu fera. Não tá vendo, tá atrapalhando a conversa? Mas o que acontece é o seguinte, cara, sobre essa parte que a gente acabou de falar. O que, que eles estavam querendo dizer com isso? Porque muita coisa da Bíblia que tava sendo escrito, na verdade, ela tava sendo escrita de forma... Metáfora? Parábola? Isso. Era uma metáfora que eles estavam utilizando pra algo que eles viviam na época. Por exemplo, quando ele fala essa questão de Lúcifer, da Estrela da Manhã, que eles estão falando, na verdade, do rei babilônico, do rei da Babilônia. Eu acho que essa parte é quando eles estão falando de Satã, do inimigo. De Satã, né? Que ele que foi destronado enquanto ele perseguia os israelitas. Então ele tá falando disso. Satanás, ele é exatamente, é o Satanás, quando ele fala do adversário, que a Igreja Católica considera ele como tinhoso, mas na verdade o que eles interpretam, trazendo pra história original, tá se falando nada mais que o Satanás, na verdade, é um rei. Ele é o adversário, ele é o inimigo. O inimigo não é um ser que tá lá na profundeza, lá, vestido de vermelho e segurando um tridente. Não é uma porra dessa. Não, e assim, essa coisa de falando de nomes, né? A gente tem vários nomes, pro rapaz. Além de mochila de criança, de professor de behaviorismo, do pé da Alice Brandão, da declaração do imposto de renda. O que a gente tem? O pessoal se refere a ele como vários nomes. Como se fosse tudo a mesma coisa. Só que quando você para pra ver, cada um dos nomes que geralmente usam vem de um lugar. E se você for considerar que é uma coisa, são coisas completamente diferentes. É, okay. Por exemplo, eles falam, Satanás e Lúcifer já são duas coisas diferentes. Satanás é uma coisa, Lúcifer é um anjo caído. Nenhum demônio ele é pra começo de conversa. É um anjo caído, mas é um anjo. E aí você pega... Mas nessa parte, não tem uma parte meio que o diabo ele era um anjo que conspirou contra Deus? Sim, não era assim, Lúcifer caiu porque ele não aceitou que... Assim, quando isso, lembrando da minha catequese na época que eu ainda era católico. Ai, queria ser padre. Eu já quis ser padre, inclusive. Só que assim, eu era muito louco. Eu queria ser padre pra ser exorcista, tá ligado? Eu sempre... Aí sim. Ele queria... Nossa, caralho. O cara virou Hellblazer. Cara. Filha da puta. E que acha que vai virar o Constantine. Constantine. Ai, tomando teu cu. Não, era um negócio assim. Lúcifer se revoltou contra Deus porque Deus anunciou que ele ia mandar o filho dele pra Terra e Lúcifer se sentiu ofendido por não ser o filho de Deus. Tipo, por não ser ele que ia pra Terra redimir a humanidade. Aí ele se revoltou e houve uma guerra e aí caiu Lúcifer e caiu um terço dos anjos do paraíso. Só que assim, ok, Lúcifer tem um anjo caído e tal. Às vezes fala, Beelzebub. Beelzebub é outra coisa. Beelzebub é uma outra entidade. Senhor das moscas. É o Baphomet também. É da mosca? É nossa. Ele é senhor do quê? O nome Beelzebub significa senhor das moscas. Cara, quem tá fudido, cara. Ele é o demônio desse. Da podridão, tá ligado? É por isso que ele é uma entidade que lida com bosta. Já sei quem comprar por causa dos pernilongos que tem aqui em casa. E aí, tipo, Nergal, tá ligado? Nergal é só um deus babilônico. Ele não é um demônio. Ele não é. Nossa, Nergal não é tipo um. O Nergal é a mistura do Jovem Nerd com Azaghal. Nergal. Que medo desses podcasts. Cara, o Nergal é irmão do Narguile. Nossa. Deus babilônico top, assim, né? E seu nome, Bel, qual a origem dele? Na verdade, meu nome não é Bel, senhor. É meu apelido. Meu nome é Beelzebub. Diferente seu nome, né? Quando os católicos estavam tentando dominar o mundo, eventualmente eles conseguiram, foi uma coisa de que eles pegavam qualquer outra divindade e diziam que era uma faceta do demônio. Uhum. Tipo, os chifres do demônio vêm dos deuses pagãos celtas. Tem o deus e a deusa. E o deus, que é a parte que representa o princípio masculino, ele tem chifres. O que representa ele são os chifres. Mas não é o Baphomet? Não, o Baphomet, ele não é uma entidade, ele é um símbolo. Ele é um desenho que um cara chamado Eliphas Levi elaborou pra explicar vários princípios de ocultismo. Sabia, não? É que ele contém símbolo masculino e feminino no Baphomet. Ah, sabia? Cara, tipo, ele tem seios, por exemplo. Baphomet, ele tem seios. Sim, tem seios. Pênis. É. Ele tem ele tem uma mão apontando pra cima e outra pra baixo. Ele tem uma lua e um sol no desenho. Ele que bafão. Ele é libriano. Ele é libriano, é isso. A galera pega muito nas coisas da Goetia. É, eles pecam grosseiramente nisso. Pega no quê? Eles pecam em pegar coisas da Goetia. Goetia é o seguinte, é um sistema hebraico, inclusive é um sistema judaico de invocação, que são 72 entidades que foram presenteadas ao rei Salomão, que tipo, o rei Salomão era meio que o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia. Aí Deus virou pra ele e falou, olha o seguinte, essas 72 entidades estão na tua mão, você faz o que você quiser com elas. Tipo Pokémon. Exato. Basicamente. Ele teve que literalmente capturar essas entidades. Sim, aí tipo... Fico vendo o Salomão chegando lá. Bonézinho vermelho. Como é que essa grama na boneca? Na coisa. É Belial, eu escolho você. Passou, Desde invocado. E aí, assim, essa coisa que a gente tem de... de círculo demoníaco e não sei o quê, isso vem da Goetia, porque cada um dos 72 espíritos da Goetia tem um nome, tem um círculo que você tem que desenhar pra invocar ele, tem tipo, cada um comanda legiões de espíritos, cada um tem um posto, cada um tem... Tem posto? Até os diabos estão pagando imposto? Tem barão... Tem barões, reis, generais, cada um é uma coisa. Eita! Assim. Tipo, você tem um que lida com fome, você tem um, tem um que lida com... Doença. Com beleza. Doença. Um que lida com doença e saúde. Tipo, você pode fazer um acordo com ele pra você ter saúde ou pra um inimigo seu ter doença, tá entendendo? Uhum. Não é nem bom nem mal, ele só tá lá. E logo, ouvinte, ouvinte. Logo, logo, ouvinte. Luiz Gelati aqui, todos nós aqui, estaremos ensinando a você como evocar essas entidades aí na sua casa. Logo, logo, acompanhe o passo a passo. Só vamos precisar de uma caneta, uma tesoura sem ponta, cola, e uma criança. Cola e uma criança. Uma criança. Bem gordinha, com bastante sangue. E só complementando lá, só pra dar mais informação, o diabo, o demônio lá das doenças, aí sim é o diabetes, tá? Esse é o diabetes. Esse é só diabetes. Pra repetir uma piada só. É o demônio que lida com açúcar, né? Queria que o capeta estivesse aqui, pois iria negociar minha alma com ele por um preço alto. Quando eu terminei de dizer a frase, o capeta veio, em forma de um marimbondo, tatu, me descendo o ferrão no beijo. Só analisando bem, tudo isso que você falou, o que dá pra gente entender? Que o catolicismo fez o seguinte, né? Não sei se eu posso dizer o catolicismo ou o cristianismo em geral. Vamos falar o cristianismo, né? O cristianismo, ele fez o seguinte. Ele, tudo aquilo que não era cristão, eu acho que isso se leva bastante pela ideia que se tinha Roma, que tinha Grécia, que tudo aquilo que não era grego e tudo aquilo que não era romano era bárbaro, era visto. Sim. Era uma época de bastante etnocentrismo, bastante... O que eu estou fazendo aqui é certo, o resto do o mundo está errado. Errado. Isso eu acho que tem uma grande influência ao cristianismo, que era o que nós temos aqui dentro do nosso panteão, dos nossos deuses. Eu não sei se naquela época eles já começaram a aderir entidades como santos, enfim. Mas eles, tudo aquilo que não era cristão, eles já falavam, é o demônio. Isso sim, é o diabo, sim. Isso é pagão, você está cultuando é o diabo. E se leva até hoje, né? Sim, isso. Com certeza. A ideia de se falar que o Exu que é Exu, o diabo... É. Não, mas assim, o Exu também ajuda um pouco, porque assim, você tem uma entidade, que ela é... As cores dela são preto e vermelho. Uhum. Tipo, o que se oferece pra ela é bode. E símbolos que ela carrega na mão são um tridente ou um pênis. Você tem uma simbologia que casou certinho ali. Tá? Cara, eu gosto de Exu porque é transão, cara. Exatamente. Rapaz, pega um veludo ali. Isso é uma coisa que, assim, pro cristianismo, convém você dizer que a luxúria, que o sexo é uma coisa inerentemente ruim. Enquanto pra religião africana, pro povo iorubá, sexo era só uma coisa. Exu é ruim você fazer porque depois ele é da luxúria. Ele é da luxúria. Não, velho. Sexo é um negócio legal de fazer, tá entendendo? Sim. É ruim em excesso, porque qualquer coisa em excesso é ruim. É ruim em excesso, caralho. É, assim, é aquele negócio, quando você quer... Pra você que é um excesso. É ruim até em pouca quantidade. Você só fica sem sentar só em excesso. Ou quer dizer... Não, tipo, excesso no sentido de, tipo, sei lá, você pegar uma doença, não é legal. Se fazer um filho numa hora que você não quer fazer um filho, não é legal. Vamos cortar esse assunto aí. Não, só complementando, você fala que tem o Exu que tem o pênis na mão e o Exu que tem o pênis na boca sempre é o Exu Petinha. Meu Deus! Caralho, velho. Não, então, e complementando o que vocês falaram, assim, agora eu vou falar sério, por um milagre. Tem um livro, uma de ficção, do Bernard Cornwell, que é As Crônicas de Arthur, que ele explica, assim, a região lá do Reino Unido, lá na época que eles estavam... Logo que eles tinham acabado de se livrar lá do domínio de Roma, e mostra lá como que o cristianismo estava entrando naquela região que era dominada por religião celta. Então você vê, assim, como que foi acontecendo uma mini inquisição, assim, o catolicismo foi suplantando a outra religião. Explica tudo o que vocês falaram. Transformaram todas as entidades deles lá, dos celtas, em demônios mesmo. Então é bem isso que vocês falaram mesmo. No Brasil, o grande responsável por isso... Isso é interessante, eu me lembrei disso agora. No Brasil, no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, isso teve uma expansão por causa de um livro chamado Guias Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios, que é o primeiro livro de Edir Macedo. Puta, olha aí. Ah, é? Edir Macedo escreveu um livro no qual ele explicava pros cristãos por que Umbanda e Candomblé lidam com demônios. Nossa. E esse livro teve uma puta de uma repercussão. Foi uma das primeiras vezes que um caso de se uma coisa devia ser proibida ou não foi pro Congresso e tal, tá ligado? Tipo, mais recentemente, assim. Mas ser proibido o quê? O livro? É, eles queriam proibir o livro. Sim, porque, é, sim. Porque obviamente... Proibido. É, as religiões africanas elas foram proibidas, né? Mas isso daí é uma outra história. É uma outra história. Tem uma outra ligação em relação... É um outro podcast, tem outras coisas. Vá direto, Satanás! Faça esse café dentro daqui! Nesse lugar não tem nada pra você, não. Cara, não tem aquele negócio do Concílio de Niceia ou isso daí é viagem de Dan Brown, assim? Ah, velho, assim, tipo, eu sei que... vamos negociar o que é Satanás e o que é Deus, assim, pra igreja católica. Eu sei católica, que teve assim. Uma coisa, eu só não sei os detalhes dessa coisa porque a minha fonte é o Dan Brown, então eu não acredito nele, tá ligado? É. Eles fizeram uma grande reunião, assim, com sacerdotes e... Dan Brown assim. É o que escreveu o Código da Vinci. Código da Vinci, né? Pode crer. E aí, tipo, ninguém sabe se isso aconteceu mesmo, pra eles decidirem, ok, tal entidade entra como santo, entra como Deus, entra como não sei o que lá. E aí tem os estudos de religião comparada, né, cara, que os caras fazem. De ver essas transposições de Deus e diabo em diferentes culturas. Mas assim, o grande resumo disso é que essa ideia de diabo, ela é uma consequência direta do fato de que as três grandes religiões monoteístas, elas trabalham com bem e mal. As religiões que não trabalham com uma lógica de bem e mal, não tem um mal supremo, não tem um diabo. Você só tem deuses que representam coisas da natureza ou que representam características humanas, e quem é ruim é a pessoa que tá usando isso, não é? Uhum. Não existe um mal no mundo, existe um mundo, só isso. É que uma religião que faz isso, ela faz meio que o sujeito se implicar no que ele diz. Porra, não, com certeza. E aí, quando você tira uma noção de um mal que age sobre ele, fica, porra, e agora? O que eu faço? Eu boto a culpa em quem? Na Dilma. Por acaso, eu sou um monstro? Não. Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. É, parece até um artista. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. Alguém já lhe disse que o senhor é muito mais simpático pessoalmente? E olha que difícil gostar da cara de um sujeito assim de primeira. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Vamos falar um pouco, então, sobre o diabo na cultura pop. Porque ele é um ótimo ser pra você utilizar na cultura pop. Ele é tipo os nazistas, né? Você pode bater. É verdade, é zumbi, o diabo e nazista. É, você pode zoar pra caralho. Eu quero começar lembrando de uma figura, que é aquele diabo que se veste de vermelho, sabe? Ele tem a foice, como a gente tava falando agora mesmo aqui, ele usa uma foice mesmo. Não é tridente? Não, esse usa foice, ele é da foice. Ele é da foice, ele veste o vermelho. E ele, como ser malvado, come crianças. Vamos falar de Karl Marx? Assim, o melhor diabo pra mim da TV é o inferno é comunista, né, rapaz? É, o inferno é comunista, né, irmão? O inferno é tipo uma grande gulag, tá ligado? O inferno, então, ele começou a dominar a Terra quando surgiu algo chamado União Soviética. União Soviética. É mesmo, porque é uma estrela vermelha, cara. Estrela vermelha, estrela da manhã, Lúcifer. Tá, tudo ali. Pegamos aqui. Tá linda essa... essa associação. O pessoal lendo muito aqui antes de... Tô achando que essa ligação virou um Trotsky aqui já. Eu tô passando mal com essas pessoas. Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! Pra mim, no cinema, o melhor diabo... Vamos discutir. Qual que é o melhor diabo? Pô, Eu tô apatindo. Não dá, cara. Não tem como. O melhor é aquele lá, o Diabo Veste Prada, porque ele tá bem chique. Caralho, meu espírito, cara. O melhor é o Toninho do Diabo. Puta que pariu. Toninho do Diabo. Caralho, eu queria muito conhecer o Toninho do Diabo, cara. Legal. Zé do Caixão. Mas Zé do Caixão não representa um... Não, o Zé do Caixão, ele é uma pessoa ligada ao diabo, tá ligado? Ele é só o macabro, não é? Não é necessariamente o diabo. Ele é um cara bizarro. Não, mas assim, no primeiro filme dele... Ele é brother. Nessa Noite Levarei Sua Alma, ele vai pro inferno, tá ligado? É verdade. Não, esse é o segundo. É A Meia-Noite Encarnarei no Seu Cardáver. Ele vai pro inferno, tá ligado? E o inferno que ele visualiza é uma parada foda. Caralho, você conhece a filmografia dele, assim? Ah lá, chegou a diferentona. Pede ambulante. Que louco isso. Eu gosto também do Zé do Caixão. Eu não assisti o último dele, agora que ele ficou velho. Encarnação do Demônio. É, esse eu não assisti. Seriado agora, da história do Zé do Caixão. Ah, é? Que maneiro, cara. Matheus Whatever, o nome dele. Matheus Whatever, que nome bonito. A visão do inferno do Zé do Caixão é uma das visões de inferno mais macabras que eu já vi na vida. Pra começar, que o filme todo é preto e branco. Só as cenas do inferno são coloridas. Tipo, umas cores agressivas, assim. E é um lugar que tem, tipo, pintos e peitos e bundas na parede, tá ligado? E pessoas sendo torturadas, velho, é um nível de macabro e de ofensivo absurdo, velho. Mas eu acho que ele era, tipo, sabia botar medo nos caras. Não, sim, ele faz um terror foda, assim. É, ele faz mesmo, cara. Eu, quando assisti esse filme, eu fiquei cagado, velho. Não, é um... Eu fiquei cagado. É um bagulho medonho pra caralho. Na minha opinião, o melhor diabo é esse mesmo, Al Pacino, cara. Caralho, velho, ele mota linguinha pra fora. Sim, velho, John Milton é outro nível, velho. E ele interpreta num nível aquele diabo, tá ligado? Que tipo assim, você fala, caralho, eu quero ser um amigo do diabo, velho. Não, esse cara é maneiro. Ou até mesmo o advogado. E é ótimo que ele é advogado no filme, né, cara? Não tem uma... Verdade, advogado diabo. Ó, ouvinte, se você não conhece, que inclusive meus pêsames, esse filme é o filme Advogado do Diabo, que conta de um ator que é o Al Pacino e o Keanu Reeves. E o Keanu Reeves ali, que é a bigorninha do filme, tá ligado? É, tipo, tem diabo e um vampiro no filme. É. O Keanu Reeves. Quais diabos vocês lembram do cinema? Ou dos quadrinhos? Cara, tem ou aquela, da tem música? Série da Vertigo, que é Lucifer. Que eu acho interessante que eles tratam do Lucifer. De um Lucifer, só que humano, assim. Tipo, ele é um cara que... Não é aquele cara mauzão, assim. Não é aquele cara que... Ah, tô aqui porque eu sou mauzão. Não. Ele é um cara que ele tem curiosidade com a humanidade. Ele gosta de lidar com a humanidade, que ele vê as falhas da humanidade. Ele vê os caras que têm sentimentos. Só, ah, ele é imperfeito. Não, ele sente como humano. Eu não cheguei a ler. Isso daí é o que fizeram a série agora, né? Baseada, é. Eu, dessa série nova. Eu gostei da atuação do cara. Eu não assisti, não. E provavelmente não assistirei. Mas eu vou confiar, viu, Guilherme? Que é bom. Vou confiar. Caralho, velho. Olha aí um diabo maneiro pra caralho também. O carinha do Prison Break. Puta. Do Constantine. Cara, vocês assistiram esse daí, gente? O Constantine assisti. Caralho, velho. Foi foda. Vocês fragam. Puta, eu acho tão foda, cara, porque aquele cara tem uma cara... Sim. Ele tem uma cara de diabo da porra, velho. E ele chega com o pack todo cheio de enxofre. A composição, assim, né? Tipo, ele pingando lixo, assim, pingando uma parada preta nojenta. E usando um terno branco, tá ligado? Sim, aquela composição é muito boa, velho. Eu acho que de um tempo pra cá, tornou uma ideia de se apresentar o diabo de uma forma... Como eu posso dizer? Não sei! Elegante, né? Elegante, exatamente. Elegante, diplomática, milibriana. É um carinha de terno, um carinha bonitinho. Advogado. Hã? Advogado. É um advogado, exatamente. Ele é um advogado. Eu acho que essa tendência começou com a música dos Rolling Stones, né, cara? Caralho. Tipo, assim, permita-me que eu me apresente, eu sou um homem de posses e bom gosto. Você é o bichão mesmo, hein? É o capeta, tá ligado? Ele é sedutor, ele é tentador. Não vai ser um cara feio vermelho, ele vai ser um maluco bem vestido, assim, que fala bem. Ah, mas eu gosto do vermelho. Eu gosto muito daquele diabo vermelho. Na verdade, se for pensar um diabo muito bom, é o diabo dos filmes brasileiros, como, por exemplo, o Alto da Compadecida. Aquele capeta. Aquele é sensacional. O Marco Nanini. Caralho. Não, é o Luiz Melo. Ah, é verdade. Não, disfarce. Marco Nanini era o cangaceiro. O diabo, ele é muito bom porque ele tem sotaque carioca, cara. O diabo é carioca. O diabo é carioca, então, cara. Deus é brasileiro, mas o diabo é carioca. O diabo é carioca, tá ligado? Fala biscoito. Caralho, o diabo é flamenguista. Meu irmão. Né, cara? Meu irmão, Mingo, nascimento, sinistro. Imagina caô. O diabo chegando. Caô. Caô. É caô, Jesus. Caô. Sinistro. Isso aí. Parada sinistra. Caralho, você vai morrer, chega o diabo pra você, tá ligado? A camiseta do Vasco. Do Vasco. Acho que seria do Flamengo. Seria do Flamengo, cara. Que é vermelho e preto. Não, ele seria uma camisa do Botafogo porque ele é advogado. Não vou me esquecer. Botafogo. É o menino, cara. Imagina você chegar no inferno e tá o diabo. Ô, qual é, compadre? Tu vacilou, irmão. Vacilou, irmão. Só caô, irmão. Agora eu vou te esculachar aqui. Ih, vou te esculachar nesse inferno aí. Paulista, sem neurose. Caralho, paulista, então vai tudo pro inferno, né? Vai. É os primeiros que eles pegam. Cara, eu imagino que paulista vai tudo pro inferno, cara. Não, sim, eles moram em São já Paulo. Já estamos. O diabo não dá nada de graça. Vocês assistiram Hoje é o Dia de Maria? Alguém assistiu isso? Aquele caralho, diabo é aquele foda diabo, também. Cara. É que é o Bino. É o Bino. Cara. Aquele diabo é o Bino, velho. Que cilada. Porque é o diabo que ainda é diferente. Porque enquanto aquele é um diabo carioca, esse é um diabo nordestino, cara. É caralho, cara, velho. Acho que ele é ruim pra caralho, né, velho? Ele rouba a infância da mina. E depois ele se transforma num gato, tá ligado? Porque, tipo, gato é um bicho fofinho, né? Fofinho pra você. Não, não é um bicho satânico assim, mas é um bicho satânico. Gata, agora sim, pior que esse diabo foi a visão do inferno que foi ver os nudes dele vazando na internet. Meu Deus. E eu acho foda porque, né, como a gente tinha falado anteriormente, de demonizar figuras que não tem nada a ver com o cristianismo, ele é um diabo que, na verdade, ele é o fauno, cara. Ele tem chifre, sim, pés, é, né, tem uns pezinhos de bode ali. Ele é um fauno, ele não é o diabo. Mas eu acho ele muito foda. Mas vocês tinham acabado de comentar sobre música. Na música também é um lugar que tem bastante diabo. É onde tem. É onde tem, porque o diabo é o pai do rock, né? O diabo é o pai do rock. Lembrar, enquanto Freud explica, o diabo dá os toques. Que eu já diria Raul Seixas, né? É... aquela lá do Iron Maiden. Do Iron Maiden. 666. Number of the Beast. E aquela lá da Xuxa, né? Vou fazer um X, um X, um X, um X, um X, um X, um X no seu coração. E tem aquela, também tem aquela Cash música X. Que é uma invocação ao demônio Tchutchucão, tá ligado? Nossa! A saudação ao Hilarie, que é outro demônio. É o Hilarie, que é o demônio loiro. Ô, oh, mas vocês estão ligados à Anhanguera? A rede de universidades? Não. Quando a Anhanguera comprou uma universidade daqui, uma mulher que conhecia ela tava reclamando, e ela é super evangélica, assim. Ela tava reclamando que era um significado de demônio, porque em alguma língua, whatever, não, que ela achou... A Anhanguera significa diabo velho. É, não, tupi, não, ela disse acho. Diabo loiro. Caralho! É porque foi o apelido que deram pra um bandeirante lá, que era ruim pra caralho com os índios, assim como todos os bandeirantes. Eles chamavam ele de Anhanguera, que era o diabo velho. O diabo loiro, cara. O diabo loiro. Eu lembrava de ser diabo velho, mas pode ser diabo loiro também. Tem uma música do Alceu Valença que chama diabo loiro. Porra, esse cabelo loiro vai lá em casa passear. Vai acabar de me matar. Vocês falaram bandeirante e diabo velho, eu achei que era o Boris Kazoy. Ganhou, essa ganhou. Parabéns, temos um campeão. Sininho do processo cantando agora. Eu ia citar o diabo do South Park, do filme, que é o diabo que ele é amante do Saddam Hussein. O Saddam ficava fazendo piada com ele com aquele pinto de borracha, né? Cara, é muito doido. É muito bom aquele diabo, né? Na verdade, dentro do South Park, é uma blasfêmia do caralho. Não, o South Park é absurdo. Um moleque anticristo lá, que aí ele vai pra South Park, e aí, tipo, tem uma luta entre Jesus e o diabo. Não, eu sei que, tipo... Tem uma luta do Jesus contra o Papai Noel, cara. Primeira coisa do South Park que existiu. Que segundo algumas religiões, Papai Noel é também uma figura do diabo. Também. Não tem nada a ver, que na verdade ele é tipo São Nicolau. É, não tem nada a ver, ele é um santo e tal, mas enfim. Ele é tipo Karl Marx também, né? Vestido vermelho, que é o bom barbudo, velhinho, né? Vermelho. Dá presente, divide a mercadoria. Distribui renda, né? Distribui renda com a galera. Caralho. Papai Noel, Karl Marx. Uma história engraçada de diabo também é no Dragon Ball, porque lá tinha um personagem chamado Senhor Satã. E, puta, assim, o homem mais poderoso, cara. É, eu já vi relatos assim, que tem uma hora que ele tá no torneio lá, só tá a torcida gritando, Satã, Satã. E tipo, já teve amigo meu. Falou, minha mãe achou que a gente era um desenho do diabo porque tava todo mundo gritando Satã. É interessante isso daí, o que fez o Akira Toriyama, porque ele pegou a ideia de Satã, porque ele é um cara da zoeira, tá ligado? É. Ele, tipo assim, pra quem sabe, no Japão, cristianismo... Tanto faz, é. É, tanto faz, os caras não são cristãos. Em sua maioria, quem não é ateu é shintoísta. É, exatamente. Então essas coisas pra eles influenciam muito mais aqui no Ocidente do que lá. Então o cara pega essas figuras e bota mesmo. Tipo, é o Satã, tem carro que ele bota 666. Muita gente lá no Japão faz essa zoeira, do mesmo jeito que aqui no Ocidente a gente faz zoeira de outras religiões, né? Mas eu queria fazer um adendo aqui. Fazer o seu Moisés aqui de novo. Você falou sobre o South Park, eu tenho uma história muito cabulosa, cara, em relação... Eu não sei se é o diabo, vamos dar crédito a ele, né? Eu, nessa mesma casa, eu tô começando a pensar, agora que eu tô me ligando, essa casa era meio do diabo mesmo, velho. Porque eu lembro uma vez, quando eu era moleque, eu começou a pegar MTV aqui, porque aqui em Campo Grande as coisas não pegam. É o canal do de capeta mesmo, é que não pegam. Começou a pegar MTV aqui em Campo Grande. E eu falei, caralho, tá pegando MTV, caralho, que louco, e começou a passar South Park. E eu falei, vou assistir esse desenho muito louco. Eu já sabia um pouco sobre South Park, sabia que era algo meio do mal, assim. E eu fiquei assistindo, e o negócio começou a passar, sei lá, meia-noite, tá ligado? Eu estava sozinho em casa, eu morava, tipo, na Vila do Chaves, tá ligado? Era, tipo, uma vila mesmo, igual a do Chaves. E tudo escuro, naquela porra lá, meia-noite, eu sozinho, porque minha mãe estava trabalhando... Não, estava trabalhando na noite, vamos deixar claro isso. Ela estava trabalhando bem bonito, trabalhando numa outra cidade. Inclusive, gente tem ótimas histórias lá, mas fica ponto podcast. Tem capeta lá? Lá tem o capeta. A Línia de lá gravou com a gente. Caralho, a Línia de bonito, cara. E eu gravando meia-noite lá, e simplesmente eu tô assistindo South Park, e eu tinha aquele negócio, tipo, era um garotinho meio cristãozinho. Mentira. E eu assistindo, fiquei tipo, ah, eu vou ver aqui, vou fazer coisa ruim, vou assistir coisa do capeta, não sei o que. E era um episódio bem sobre o capeta mesmo, não lembro qual que era. Mano, bateu meia-noite, isso é sério, cara, isso não é mentira, isso é verdade. Mentira. Mano, bateu meia-noite, eu lá assistindo, sendo deitadinho na minha, no colchãozinho lá. Ficou trancado. Aquele dia, minha alma foi embora, velho. Você estava friboi, tô com... Maluco? Começou a tocar, sabe aqueles... Eu fiquei, que porra é essa, mano? Tipo assim, como se estivesse do lado da minha casa, sabe? Mas do lado da minha casa tinha, sei lá, um dormitório, tá ligado? De gente que foge do Paraguai pra cá. É tipo isso. É, okay. Daí começou a tocar dum, dum. Eu falei, que porra é essa, cara? E de repente começou. Barulho de porta abrindo, porta mexendo, todas as portas mexendo, sabe? E começou a fazer shows, barulho de bebê chorando. Cara, barulho de bebê chorando. Criança, né? Barulho de bebê chorando. Eu acho que essa é a maior arma do diabo, de seja lá quem queira assustar alguém, cara. Maluco, aqueles eu não gatos, tive assim, reação, cara. Sabe? Se na outra vez eu corri que nem um fofão no muro, essa vez eu não tive reação. Meu corpo travou, o cu abriu fácil, sabe? Se a bosta tivesse feita, ela saía na hora ali, velho. Ela pronta, saiu. Né? Saía. Maluco, e eu fiquei num cagaço. Ainda, né? Num cagaço. Fiquei, é porque eu tô assistindo South Park. Eu cobri minha cabeça bem lentamente e comecei. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E, cara, fui um terço inteiro ali, sabe? E pensando, pelo amor de Deus, me salva, me salva. Eu nunca mais vou assistir South Park. Nunca mais pune vou assistir depois, South Park. Agora só me salva. Tá? Nunca mais vou assistir South Park. E agora eu virei o que eu isso virei. Isso que é foda, né? Os caras ensinam pra gente que o diabo vai fazer as coisa errada, quando a gente acredita, tá ligado? Tem qualquer coisa não, da, isso da ajuda, isso criança. Influi muito na criação de uma criança enquanto criança. Uma criança enquanto criança, pode crer. Tipo, porra, fica naquela, ó, oh, não faz tal coisa que senão o diabo vai vir puxar teu pé, lamber tua orelha, sei lá, cara. Vai lamber tua orelha, caralho. Morder teu lobo. Nossa, se o diabo ia se lamber minha orelha. Do jeito que eu tô, cara, o diabo tá fudido, velho. É, velho, ele ia tomar um abraço. Olá, o diabo sai, tá calor, caralho. Eu pegaria ele ali de jeito. Patrocínio KY. Ele não gosta de uma lambidinha, não, velho. Pegar no pé já, não é, não faz parte. Fizer uma massagenzinha, que delícia. Mas vamos voltar aqui pra pauta. Eu ia falar só do diabo do Chapolin, que tem lá o Xirrin Xerion do diabo. Puta só. Que pariu, aquilo é maravilhoso. Cara, eu tenho medo demais. Sim, velho, o Xirrin Xerion é a segunda coisa mais tenebrosa do Chapolin, cara. Que é o seu Madruga, a, né? A Mansão dos Duendes é um episódio. Puta, muito aquilo é medonho. Oh, tinha um duende que era um capetinha, cara. Tinha um duende que era um capetinha, cara. O Guilherme fica tomando chá de hibisco em casa, eu cheguei pra ele e falei, ó, oh, você manja que chá de hibisco é água de Jamaica, dos gnomos, né? Ele nunca mais tomou chá de hibisco. Quem te falou isso? Você tá louco, mano. Mas aquele diabo era massa, que ele era o seu Madruga, né, velho? Sim, sim. Velho. Oh, o seu Madruga já foi lobisomem também. Sempre foi lobisomem. Já foi o Abominável Homem das Neves, né? Alma Negra. Não era o Abominável Homem das Neves. Era o Abominável. Abominável Homem das Naves. É, Abominável Homem das Naves. Era muito bom, cara. Era muito bom. É todo mundo igual diante de Deus. É o do diabo. O que foi? Que isso aqui? Bebê diabo arranca opiniões. Ah, é o quê? Bebê diabo, olha. Ah, você vai virar Chico News, cara. Essa porra aqui. O que é isso, cara? Deixa eu procurar. Bebê diabo arranca opiniões. A história que o operário José Celidônio Silva teria contado em uma delegacia de que o bebê diabo lhe teria batido a carteira. É o quê? Está causando polêmica em Cubatão. Está causando polêmica em Cubatão. Muitos acreditam que o operário deveria, no momento do furto, estar completamente bêbado e que o álcool fez com que ele visse a imagem do bebê diabo. Outros poucos acreditam na história do Celidônio. Meu Deus, o nome dele é Celidônio mesmo, cara. Esqueci um dos nomes do diabo, cara. Na página 3, damos a opinião daqueles que não acreditam, inclusive acusam este jornal de ter dado notícia na edição anterior. Como não distorcemos os fatos, mostramos na íntegra tudo o que eles pensam sobre o diabo. ligado? Tipo, eles estão ainda se defendendo, né? Pode crer, cara. Caralho, uma coisa que mostrava muito o diabo era o Fantástico dos anos 90, cara. Nossa. Não, eu digo, mas o Gugu mostrava o Gugu, muito. O Gugu adorava um negócio, cara. Tipo, histórias do povo conta, assim, que era tipo um negócio tenebroso, assim, com um cara com a voz do caralho contando histórias do diabo ali. Era o Gil Gomes, cara, que fazia a narração. Era Sombra. Não era, era o Gil Gomes. Caralho, cara. Sombra contando. Ok, Ratinho. Ok, Ratinho. Sombração, isso sim. Tem muita gente que viu esse homem amontado num bode preto com os olhos de brasa, avoando por cima das roças de cacau dele por ocasião da florada, e que mijava em cima de cada pé de cacau e no dia seguinte amanhecia tudo branquinho, cheio de flor. E quem é que é mijando, tá? Não, mulher! O bode! Oxe, isso não tem cabimento, não. É o que o povo diz. E você sabe que quando o povo fala, alguma verdade tem. E você tá pensando em fazer o quê, Tião? Eu tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Deus me livre, guarde! Só preciso saber como é que se consegue isso. E agora aqui... Ninguém sabia, inclusive os dois aqui que estão comigo também não sabiam. Nem os Losticos sabiam, nem o Guilherme sabia, nem o Ligelati sabia, mas agora vocês estão participando do Game Show Endiabrado! Algo totalmente novo, não roubei de nenhum podcast isso. Mentira! Nenhum podcast eu vi fazendo isso e eu falei, vou fazer igual. É algo que surgiu sozinho da minha cabeça. Mentira! Game Show, gente! Aí pra vocês, galera! Epa. E show. Hoje vai ser show. Aqui por top. Time! Time Losticos. Que time é teu? Resposta é sua mãe. É Losticos versus Amarelo Geladeira. Apesar de vocês dois ainda não ser muito Amarelo Geladeira. Mas Amarelo Geladeira versus Losticos. Esse game show endiabrado. E quais são as regras pro nosso primeiro jogo, que é perguntas e respostas? Fala aí pra gente, Satanás. O nosso primeiro jogo vai ser o seguinte. Vai ser duas perguntas. Uma pergunta para cada time com alternativas de A a D. Eles têm que responder essas perguntas corretamente. Caso não respondam corretamente, o ponto vai para o time adversário. Vamos iniciar, então. E aí, gente? Vamos fazer um 2 ou 1 pra ver quanto é quem que vai? 2 ou 1 de duas pessoas com uma internet. Os convidados. Os convidados iniciar. Obrigado. Vamos lá, gente. Nós temos duas perguntas aqui de 1 a 2. Tá fácil. Qual que vocês escolhem? 14. Em homenagem ao Fredão. Não, 14, tá? Quem não pegou a referência, é só ir lá no podcast dos Losticos e ouvir o episódio do game show deles lá, que é o Chico Show. Que é o Chico Show. Tiremos o Fredão lá. É. Ótima participação. Mentira. Vamos lá, gente. Vamos iniciar. Qual que é? Igual quando eu vou no McDonald's, número 1. Número 1. Pergunta. Qual desses não vendeu a alma para o tio do churrasco? Letra A, Xuxa Meneghel. Letra B, Fausto. Letra C, Robert Johnson. Letra D, Papa Petrus II. O quê? Eu achei que era o Petrus Davi, o ouvinte. Ele tirou o ouvinte. Esse não vendeu mesmo. Se vendeu, fui lubridiado. Ai, Glomer, e aí? Errou, eu não conheço metade das alternativas. Acho que foi o Fausto. O Fausto que não vendeu? Foi. Posso perguntar? Pode perguntar. Pode perguntar. E a resposta está aí... Errada! Que diabo. Fausto vendeu a alma pro diabo, assim. Inclusive tem um livro, que é o livro do Fausto, da qual ele vende a alma para o demônio Mefistófeles. Ah, não é o Fausto Silva? Pô, você não. Me confundiu. Não, ele não. Tô louco, mano. Apesar que ele emagreceu muito rápido, tá meio estranho. Ele... Não, isso chama operação. Ele vendeu a gordura. Ele vendeu a gordura dele, ele fez o pacto que o Gomer queria fazer. O demônio diabetes, né? O demônio diabetes. Quem foi que não vendeu? Quem não vendeu foi o Papa Petro II. Por que não existe Papa Petro II, gente? Na verdade, o Papa Petro II, ele vai existir ainda, segundo... Como é que é o nome do vagabundo que faz previsão lá? Nostradamus. Walter Mercado. Walter Mercado, exatamente. Ele que mesmo. João Bidu. Eu já ia falar a Maju, que ela faz previsão lá, mas é do tempo. Então, ponto para o Amarelo Geladeira! E vamos para a pergunta agora de vocês. Vocês não vão errar, seus filhos da puta. Vamos lá. Qual desses não é um dos muitos nomes do Satanás? Letra A, Parede Mijada. Letra B, Eduardo Cunha. Letra C, o primo do seu Madruga, o seu Madrogo. Letra D, o cabelo com tererê. Que pergunta é essa? Acho que Eduardo Cunha seria a resposta. Ele é pastor, cara. Correto. A resposta é Eduardo Cunha? Ele é pastor e tá fazendo os outros pastar, né? Eu secundo essa informação. É o deputado Mosquito Chico Cunha. Homem justo, íntegro, cristão, de bem. E a resposta está aí. Tá errada, bando de filha da puta. Vocês vão errar essa porra. Ó, cara, vocês não vão ganhar pizza. Vocês vão dar puta depois de ameaçar essa porra. Que pizza, aqui. Adoro. É só um boquetinho. Quero. A resposta correta é o cabelo de tererê, gente, que era a coisa mais linda dos anos 90. Pelo amor de Deus. São os anos 90. Os anos 90, cara. É Satanás dos anos 90, cara. Pelo amor, cabelo de Deus. Do Saci, velho. Cabelo pererê. É o cabelo pererê. Nossa! Meu Deus. Então, nós estamos empatados com 1-1. Então, gente, vamos aqui, então, agora para o nosso próximo jogo. Pode falar aí pra gente aí, o Parede Mijada, qual que é o nosso próximo jogo? O nosso próximo jogo é do meu amigo Silvio Santos, que eu ensinei ele a fazer, que é Qual é a Música? Que é outra coisa que eu também não tô imitando de nenhum outro podcast. Mentira! Eu estou fazendo por mim mesmo. E a gente vai fazer, então, aqui um Qual é a Música, com duas musiquinhas maneirinhas aí pra vocês, certo? Como aquela hora iniciou os Los Chicos, quem vai iniciar agora é os Los Chicos de novo, porque vocês estão errando, seus filha da puta. Então não é mais pra errar. Então nós temos aqui duas músicas. De 1 a 2, qual música vocês escolhem? 14. 14. Escolhe você, Glomer, vai. 1. E a música de vocês vai iniciar agora. Se o capeta aparecer, nós reza uma Ave Maria. Se a reza não valer, nós dispara na corrida. Se as pernas endurecer, nós enfrentei ele na briga. Meu Deus, velho. Na casa do senhor não existe Satanás. Tem que cantar, o que tem que fazer? Tem que cantar, qual é a música? Vai, Pablo. Não sabe? Ai. Não tenho a menor ideia, nunca ouvi isso. Não sabe. Acho que eu sei que música é essa, mano. Eu só não sei a letra, velho. E a resposta é... Qual é a música, Pablo? Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivemos sem mulher. Nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar. Com as mulheres, nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Pô, essa tava fácil, cara. Facílimo. Nossa, eu não consegui associar o começo com o fim. Essa não tava mais fácil do que a outra, mas puta, essa tava fácil, cara. Enfim, pra vocês sobrou a segunda música. A música de vocês vai começar agora. Lari, lari, larie. Oh, oh, oh. Lari, lari, larie. Oh, oh, oh. E qual a resposta? Lari, lari, larie. Outro para o Amarelo Geladeira. Vou dar chuva transando sem mãe. 4 pontos para... Não, pera lá. Eu sou de humanas. Sim. Não, 2-1 para Amarelo Geladeira. 7-1 para Amarelo Geladeira. 2-1 para Amarelo Geladeira. Alemanha. E agora, geladeira. Nós vamos para o nosso último jogo, que também vai envolver música, porque, whatever, é muito mais divertido. Que é o nosso jogo da música do Satanás. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Rapaz. Satan. Satan. Vamos lá, Satã, qual é a regra desse jogo? Essa regra é simples. Essa música, ela vai passar para os nossos lindos convidados. Ao contrário, eles só têm que adivinhar que música é essa ou qual o artista. é simples. Ai, vamos começar aqui pelos Loxicos, então. Vamos lá, gente. Nós temos aqui, mais uma vez, de 1 a 2. Qual a música que vocês escolhem? A 2. A 2. Agora ele mudou, vai pra 2. E a música de vocês vai iniciar agora. Essa é manteiga, hein, mano. Qual então que é? Diga aí. É a do Wesley Safadão lá. Tô namorando todo mundo. Aquele 1% lá, essa daí. Será que é essa? Vamos ver aqui se é essa música. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Tá todo mundo do sertanejo ali, gente. Ô, louco. Correto. Estamos 2-2. Agora é a hora de desempatar. Seus filha da puta, vocês não me erram, seus filha da puta. Nós estamos sendo agredidos aqui. Ai, se é agredido, vocês não tem. O Fred tá tirando a cinta já, cara. E a música de vocês vai iniciar agora. Ah, é fácil. E qual que é a música? É a do MC Bin Laden, mandando o famoso sinal do Ronaldinho, tá tranquilo, tá favorável. Será? Ah, acertou, miserável. E a resposta é... Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Acertou! Aê! Os Loxicos, é, porque eles são das casas e eles que têm que ganhar. Não, que isso, Deus. Seja justo. Você é que quem perde, é quem manda aqui nessa porra. Quem perde é o ouvinte. Quem perde... É. Nossa, parabéns. Só temos um derrotado só. Uhul! Nossa, isso me lembrou uma piada muito doida. Hoje você não tira o meu bombom. Não, porque a velhinha acabou de morrer, tava lá no portão, aí tinha lá um anjo lá falando assim, bom, você pode escolher, né? Uma das duas portas, a porta azul você vai pro céu e a porta vermelha você vai pro inferno. E nisso a velhinha começou a ouvir uns gritos, a velhinha, mas que é isso? É do inferno? Aí o cara, não, essa daqui é da porta do céu. Então furando as costas do cara pra pôr a asa e furando o crânio dele pra pôr a auréola. Aí a velhinha, nossa, você tá doido, eu vou sofrer esse tipo de dor, eu vou lá pro inferno. Aí o anjo, mas lá no inferno vão te foder todo dia. Aí a velhinha, mas pelo menos o buraco já tá feito já. Olá, que tal, oyentes? Começando mais uma interação com os ouvintes. Lembrando que se você ainda não entrou em contato conosco, faça isso agora. Pelo e-mail contato@amarelogeladeira.com.br ou diretamente lá pelo site no amarelogeladeira.com.br e lá você pode fazer o seu comentário no episódio que você ouviu ou aí diretamente na parte onde você pode enviar um e-mail também. E eu quero convocar agora os ouvintes para uma missão de divulgar o Amarelo Geladeira, de divulgar nossas profecias, de... Ó, faz o seguinte, chega lá para aquela sua amiga, aquele seu amigo, que tá meio borocochô, com essa comédia machista, essa comédia elitista, que tá rolando sempre por aí, que é uma pessoa diferentona como nós. Mentira! E fala assim... Olha, eu tô com uma coisa maneira aqui. Leite! Podcast, comédia. Legal! Então. Bem louco! Baixo nível. Empolgante. E aí? E passa a gente pra eles ouvirem, cara. E pega o episódio que você mais gostou de nós, passa pra ele, sem nenhum compromisso. No máximo que ele pode fazer é não gostar. E você ainda vai estar ajudando. Ó, vai estar ajudando a gente. Porra, ajuda nós aí, ajuda nós. E hoje eu queria fazer um agradecimento a duas pessoas em específicas, em especiais, que essa semana mostraram um carinho bem legal com a gente, viu? Uma que é a Judite Pinheiro, que é uma gata. e o outro que é o Cauê Lima, que se não é mais gato que ela, é tão gato quanto. Eles foram lá, vieram conversar conosco, foram super carinhosos. E eu queria fazer esse agradecimento a eles, viu? Falaram que nós somos o melhor podcast do mundo. Mentira! Talvez, quiçá, da galáxia inteira. Mentira! E eu que sou o host mais delícia que eles já viram. Mentira! Tudo verdade, tudo verdade. Mentira! Um abraço aí pra vocês dois, viu, Judite, viu, Cauê? Espero que vocês continuem ouvindo e ajudem a divulgar o Amarelo Geladeira. Passa aí pra um amigo de vocês que ainda não conhece. Chegou, ó, ouve aí, maneiros dos caras. Passa lá pra eles ouvirem. Ajuda a divulgar a gente também. Tamo aí, valeu, é nóis. Um recado que eu queria passar é que nesse episódio a gente não vai ter a leitura de e-mails e comentários devido a motivos maiores. Mas no próximo episódio tá de volta a leitura certinho. A gente vai ler os e-mails que não foram lidos nesse episódio, então pode ficar tranquilo. E-mail, comentário que você deixou vai ser lido e a gente vai estar comentando aqui no podcast. Vai ficar pro próximo, mas vai estar sendo lido, tá? Então pode ficar tranquilo aí. Se você ainda não mandou, já manda já sobre esse que você ouviu e sobre o último, se você ainda não mandou também. Manda que a gente vai ler os dois, tá bom? Antes de terminar, eu queria fazer um agradecimento aqui à Aline Cis, ao Bruno Aldi, o Esteban, que participou com a gente aí, ao Lucas Casaril, à Bruna Egídio, à Aline Chaves, ao Petros Davi, que foram lá, que retuitaram, compartilharam, comentaram no site, comentaram no Facebook. E a gente queria deixar esse agradecimento aí pra vocês, viu? Ó, vocês são foda! Você é louco, cachoeira! E também um último recadinho, um último aí pra vocês, que o Petros Davi gravou o episódio de Batendo na Panela, fazendo algumas análises sobre o Amarelo Geladeira, e a gente vai deixar o link aí pra vocês poderem ouvir, tá? Aí no post. A gente concordou com o que ele falou? Não tudo. A gente gostou? Não sei. Eu gostei, achei maneiro, cara. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar o link aí pra você ouvir e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Gente, obrigado por ter ouvido esse episódio. Espero vocês daqui 14 dias. E o próximo episódio a gente vai falar sobre uma ciência que tá dominando. É isso aí, gente. Valeu, tchau. Cheguei em casa às 6 da manhã e acordei às 8. Em casa não, nossa. Eu cheguei na casa da Juliana às 6 da manhã, porque eu não tinha pra onde ir. Cheguei, ô Juliana, minha amiga, como é que você saudade, tá? Né? Porra, você tá muito bonita hoje, tá bem vestida, tá elegante. Cabelo macio, né? Cabelo macio, tá. Tá com o sapato bem. Ela arrumou um pano de chão pra você se enrolar ali dormir. Não, mas ela bota no colchãozinho pra dormir, deu dormir no colchãozinho dela lá. Olha aí. A Juliana é uma pessoa preparada. Não, porque, porque eu tava na festa lá do No Porn e tinha uma menininha que eu achei ela mó massa, tá ligado? Uma carequinha. Eu adoro uma carequinha. E... Espera aí que eu te mostrar uma aqui. Vai tomar de ah, não. Isso que nem tá gravando mais, nem precisava, né? Tá gravando. Aqui, não. O Skype, ele fica gravando o meu aqui. Ah. Sempre deixo gravando ele. Eu até provo. Bem, já temos um final. Esse podcast é uma produção de Amarelo Geladeira.